Contos breves. A BBC apresenta As Minúcias, de Will Ritchie. Tradução de Madalena Nicol, lido por William Tate. Aquele que parecia ser um próspero diretor de firma, mas não era, falava. Os dois outros, que pareciam uma dupla de marginais e eram, ouviam. Hoje, às 6 em ponto, o caixa de Prosser e Wilton vai depositar no cofre a férias do dia. Amanhã, ele pretende levar essa quantia, mais o resto da renda da semana, ao todo, acredito que monte a umas 3 mil libras, para o banco. Proponho que nós lhe evitemos esse trabalho. Fez uma pausa, escolheu um charuto da caixa sobre a mesa e o acendeu. Ouçam atentamente tudo o que vou dizer, sem comentários nem interrupções, até que eu tenha terminado. Os companheiros assentiram, olhando invejosos para o charuto, mas não lhes foi oferecido nenhum. Prosser e Wilton é uma loja tradicional com velhos hábitos. Há um mês que venho observando constantemente o prédio. Vocês provavelmente diriam que eu andei bolando o serviço. De qualquer maneira, acho que agora sei o necessário sobre o prédio, a construção, o que fica à volta e até sobre os hábitos dos que lá trabalham. Por exemplo, fiquem sabendo que só agora é que Prosser e Wilton estão substituindo o gás por eletricidade. Aliás, essa adaptação nem está completa. A loja tem 3 andares. O porão, que não nos interessa, a não ser pelo fato de que o cubículo do guarda noturno fica lá. O andar térreo, todo ele ocupado com seções de vendas. E um primeiro andar que é em parte seção de vendas, em parte depósito e em parte escritório. E é este que interessa a mim principalmente e de maneira menos direta a vocês, pois lá se encontra o cofre. Um cofre antigo, bom, sólido, à prova de assalto e com uma fechadura de combinação. Terei de trabalhar uns 10 minutos, no máximo 15, para abrir. Outra das manias de Prosser e Wilton é a falta de confiança nos cofres noturnos dos bancos. Por isso que guardam a férias do dia no seu próprio cofre até sexta-feira de manhã e só então transferem o dinheiro para o banco. Uma mania antiquada e boba que pessoalmente desaprovo. O guarda noturno é um velho empregado que foi porteiro até que a idade avançada e uma crescente surdez o obrigaram a deixar o trabalho do dia pelo menos cansativo da noite. O seu cubículo fica no porão na parte da frente. O cofre fica no primeiro andar na parte de trás. O guarda noturno faz cada hora um giro de inspeção e leva exatamente 11 minutos para chegar até o escritório. Todas as noites, nessas últimas 4 semanas, tenho visto a luz da sua lanterna pela janela do escritório, sempre 11 minutos depois do bater da hora. Agora, a janela do escritório dá para um pátio fechado por um muro. Esse pátio é usado como estacionamento pelos empregados que possuem carros. E o muro mede 1,5 metros de altura. Não creio que seja uma barreira insuperável para 3 sujeitos razoavelmente ágeis. E no pátio, como que posto por mão providencial, existe uma escada de pintor para ser usada em casos de incêndio. Vamos utilizá-la hoje à noite para outros fins. Ele parou de falar e observou pensativo a cinza do charuto. Depois olhou para o relógio de pulso. Agora são 3:15. Dentro de 1 hora, a noite terá caído. E de acordo com o serviço meteorológico, teremos neblina. Vocês vão se encontrar comigo às 9 horas aqui. E para bem de vocês mesmos, espero que absolutamente sóbrios. Daí então, teremos que nos manter rigidamente dentro do horário estabelecido, até no mínimo detalhe. As minúcias são importantíssimas numa operação desta natureza. Pois bem então, sairemos daqui às 9:45. Você, Fowler, levará a pasta. Nela, vai encontrar 1 metro de fazenda e 1 caixa de percevejos. Webb, Você vai levando apenas os instrumentos necessários para abrir a janela. E eu só preciso dos meus dedos. Chegaremos à parte de trás do prédio às 10 e, imediatamente, pularemos o muro para chegar à escada. Às 10:11, veremos o reflexo da lanterna do guarda noturno brilhando através da janela do escritório. Ele, então, voltará ao seu cubículo. Às 10:15, colocaremos a escada na posição adequada e daremos a Webb 2 minutos para abrir a janela. Olhou interrogativamente para Webb, que concordou com um aceno cheio de importância. Bem, disse o chefe, Fowler e eu entramos, a hora deverá ser 10:20, e eu imediatamente começarei a trabalhar no cofre. Às 10:35 estará aberto, e Fowler transferirá o conteúdo para a pasta. Mais 5 minutos para deixar tudo em ordem, fechar o cofre, sair pela janela, recolocar a escada na sua posição anterior, e o relógio deverá marcar então 10:45. De volta aqui às 11, e isto, creio, é tudo. Alguma dúvida? Sim, chefe, ensaiou Webb, pensando firme. O método de fazenda e os percevejos. Para quê? Para tapar a janela. Ela não tem cortina. Puxa, chefe, o senhor é mesmo tal. Pensa em tudo. Não, Webb, não sou o tal. Sou apenas cuidadoso com detalhes. Como já disse, são as minúcias que pesam. Mais alguma dúvida? Então, até à noite. Quando o relógio da igreja rouco de neblina bateu a última badalada das 10, 3 homens se agachavam ao lado da escada no pátio atrás de Prosser e Wilton. Até aqui, tudo tinha corrido de acordo com o plano. Ninguém os vira sair, ninguém os vira chegar e ninguém os vira pular o muro. O chefe olhou para o relógio de pulso, mas mal podia enxergar os ponteiros. Num murmúrio apenas audível, 11 minutos de espera. A janela está bem em cima de nós. Fixem lá os olhos. Observem a lanterna do guarda noturno. A neblina espessa e pegajosa intensificava-se. E ficou difícil até ver o contorno da janela. A umidade penetrava nas suas roupas e eles sentiam cada vez mais frio, meio sentados, meio agachados, os pescoços esticados e doídos para olhar a janela, cuja posição agora eles apenas podiam supor. Mas era imprescindível não perder a luz do guarda noturno. Todo o plano repousava sobre aquela luz. Os olhos fixos começaram a lacrimejar e tinham até medo de piscar, receiosos de não ver a luz. Ouçam, disse Fowler. Seguraram a respiração enquanto ouviam, a princípio distante, mas depois cada vez mais forte, o som de passos. Foram se aproximando pouco a pouco. E depois, tão gradativamente, foram desaparecendo. Era alguém que passava pelo outro lado do muro. A respiração que soltaram de repente formou nuvenzinhas brancas na neblina que o cercava. Ele não vem. Já estamos aqui há muito mais de 11 minutos, disse Webb, ainda nervoso com o ruído dos passos. Silêncio e olhem para a janela, disse o chefe. De repente apareceu. Um clarear momentâneo da escuridão logo acima deles e depois sumiu, mas todos viram. Silenciosamente, Webb tentou contar os segundos. 4 vezes 60 eram 240. Não devia contar nem muito devagar, nem muito depressa. Precisava dar tempo ao guarda noturno para voltar ao porão. 1, 2, 3... Tinha chegado a 215, quando o relógio da igreja que eles todos tinham esquecido bateu 15:45. Rapidamente entraram em ação. A escada foi colocada na posição certa, O Reba soprou os dedos para aquecê-los e galgou até a janela. Daí a instantes tinha entrado. Os outros o seguiram, pularam a janela aberta e pararam no meio da sala. Webb fechou silenciosamente a janela, pegou o metro de fazenda e os percevejos de Fowler e tapou completamente o vidro, não deixando que nenhuma resta de luz passasse. O chefe acendeu a sua lanterna sobre o relógio pulseira. Eram 10h20. Passou o facho pela sala, a porta. Foi até ela. Não estava trancada e a chave estava do lado de fora. Abriu cuidadosamente, tirou a chave, pôs do lado de dentro, fechou a porta e trancou-a. Voltou-se para o cofre e o examinou. Como tinha imaginado, um tipo seguro, mas que ele saberia abrir dentro do tempo que se tinha permitido. Os outros dois acenderam suas lanternas e mantiveram-nas apontadas para o cofre. Ele se pôs a trabalhar. Quase que imediatamente, levantou-se e, esfregando as mãos, exclamou: "Não adianta. Não posso trabalhar com as mãos geladas. O tempo está passando." Pegou a sua lanterna e passeou o facho pela sala, foi em direção a um pequeno aquecedor elétrico. Ligou e pôs os dedos diante da irradiação vermelha, os olhos presos ao relógio de pulso. Permitiu-se um minuto, desligou o aquecedor e começou de novo a trabalhar no cofre. Os minutos passavam. Fowler e Webb, ajoelhados de cada lado, respiravam pesado. O chefe deu de repente um suspiro de satisfação, levantou-se, virou a maçaneta e o cofre se abriu. Estava mesmo cheio de notas. Eram 10h37. 2 minutos de atraso. Precisavam apressar-se. Fowler colocou metodicamente o dinheiro dentro da pasta, contando-o por alto. Havia bem mais de 3.000 libras. O chefe sabia sem dúvida o que estava fazendo. A porta do cofre foi fechada cuidadosamente. Um olhar à volta. Tudo em ordem. A hora, 10h44. Perfeito. Fowler e Webb já iam a caminho da janela, quando o chefe os chamou. "Lembrem-se", explicou a eles, "as minúcias. Encontramos a porta não trancada, com a chave do lado de fora. Vamos deixá-la como a encontramos." Caminhou até a porta, virou a chave, abriu. Nesse momento, as luzes se acenderam, para mostrar um inspetor de polícia, um sargento, vários policiais, além do guarda noturno. Webb e Fowler correram para a janela, arrancaram o pano, abriram a janela. Vários fachos vindos de baixo provavam, mesmo com a neblina, que a escada não estava lá. O chefe aceitou a situação com calma. "Uma coisa me intriga", disse ele para o inspetor. "Como é que o senhor descobriu que nós estávamos aqui?" O inspetor apontou para o velho guarda noturno que se adiantou. "Este homem", disse o inspetor, "estava sentado no seu cubículo no porão depois da sua ronda das 10 horas. Os patrões estão mudando gás por eletricidade e o contador foi colocado no seu cubículo. Ele estava justamente olhando para esse contador quando, de repente, este começou a marcar um gasto. Marcou durante mais ou menos um minuto e parou. Como até agora só existe uma ligação elétrica neste prédio e ela está no escritório onde se encontra o cofre, ele concluiu que alguém devia estar ali sem autorização e telefonou para a polícia. E nós viemos." O chefe cumprimentou o guarda noturno. "Eu o felicito", disse ele, "pelo seu poder de observação." "Bem", respondeu o velhinho, "eu reparo nas minúcias. Como eu sempre digo, são as minúcias que contam." Ouviram As Minúcias, conto breve de Will Ritchie.